Uma solução. Pontualmente, uma hora da manhã. Rádio Educação Rural do Campo Grande. 1.337 onda média. 10 mil watts de potência. 1.80 kW. YF1.4 onda tropical. 1.000 watts. 4.755 Mato Grosso do Sul, falando mais alto para o Brasil.